em Coimbra a promover a Feira do Queijo de Oliveira do Hospital. Como é que é estar aqui com estas ovelhas? Para mim é a mesma coisa, só que na calçada, não é? Porque eu, quando estou a trabalhar, não tenho calçada, não é? E portanto é levá-las a passear à cidade. Elas, algumas delas já conhecem isto, os shoppings e tudo, muita gente vem cá tratar das cartas de condução e licenças, portanto elas conhecem isto melhor que eu até. E como é que se dá com elas? Oh, isto é tudo uma família, não é? É tudo uma família. Eu todos os dias mudo a roupa da cama, que é só pelo. É pelo pela casa. É bordaleiras de tudo que é lado. Mas a verdade é essa. Quando é para fazer queijo, é elas que eu vou. E o queijo é bom? O queijo é uma maravilha. Queijo Serra da Estrela, quer dizer, não é igual. É o melhor, melhor festa de Portugal, o melhor queijo de Portugal. Quer dizer, banha lá quem vier. O que é que diz a esta gente de Coimbra às portas desta Feira da Oliveira do Hospital? O que é que lhes diz? Para não faltarem, 5 e 6 de março, a maior festa de Portugal é o quê? É queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital. Vai buscar.